Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco, onde iremos falar, claro, do Chase, né? Como eu havia prometido aí, o Elhão vai estar comigo, teremos aqui algumas participações também, né? Então, o Elhão está comigo aqui, vamos falar e responder as primeiras perguntas dos nossos ouvintes e falar muito, mas muito mesmo do Chase, né? Vamos fazer uma retrospectiva do ano aí de cada um, não de cada um, dos principais aí, mais ou menos aqueles que nós esperamos que sejam ou que estarão na final lá em Homestead, né? Não sei se vai estar, porque agora é muito difícil arriscar alguma coisa. Cravar assim, né, Leon? É difícil agora cravar um cara, assim, um piloto. Não, esse aqui vai, é difícil fazer isso. É, mas estamos aí para falar um pouquinho de cada piloto aí, como foi o ano dele, que a gente espera, né? Nessas, pelo menos essas próximas três etapas aí, que vai ser agora Chicago, né, New Hampshire e depois Dover. E Dover tem um corte aí, quatro pilotos não vão para casa, continuam tipo, no campeonato, mas não saem fora do Chase, não disputa mais o Chase. Então, já quero chamar o Elhão para dar boas-vindas. Tudo bem, amigos, né? Temporada regular terminou e realmente teremos o início do campeonato que realmente importa, né? O Chase é o terceiro ano nessa nova fórmula e as próximas três corridas vão apontar quem serão os 12 qualificados vão seguir com o sonho de vencer o título da Cup em Homestead, né, Léo? É verdade, Léo. Vamos agora ter uma nova, a primeira fase, uma nova fase no campeonato, né? Então vamos ver aí realmente quem vai chegar lá, quem vai ser o campeão. Antes eu quero começar com as perguntas, né? Quero começar lá no Loucos pro NASCAR. Já mandar um abraço ao meu amigo Paulo Fernando Prado, né? Deixa aqui duas perguntas para nós, Elhão. Uma pergunta já é até uma das nossas notícias, que temos apenas uma nessa semana aí, apesar que hoje a gente está gravando na terça-feira, bem no começo da semana, ainda não saiu tantas notícias assim, mas é um assunto que já vem desde sábado à noite, quando aconteceu um acidente, né, entre o Ryan Newman e Tony Stewart. Pela segunda vez consecutiva, o Tony Stewart joga o carro para cima de alguém. Então, o Fernando pergunta, o que pode se esperar de Tony Stewart no Chase? Aí já quero emendar já com a pergunta dele, Leon, para você. Como você vê também esse comportamento do Tony Stewart, né, em Darlington? Ele tacou o carro para cima do Brian Scott, por querer mesmo, tanto é que ele não falou nada sobre isso. Esperava que ele iria falar no Media Day, na sexta-feira, antes dos eventos lá em Richmond, não falou, né? E na corrida de sábado à noite, a gente também viu aí o Tony Stewart, né, indo pra cima do Ryan Newman, por querer também, ou tentando tirar ele da prova aí. O Ryan Newman, como eu falei no bloco passado, o Ryan Newman foi muito irônico com ele, né? Um tom de zoação, falou, eu aprecio ele, né? Appreciate this guy. O Ryan Newman falou do Tony Stewart. Então, assim, Elhão, parece que o Tony Stewart tá fervendo, né? Parece que tá a mil por hora ali o Tony Stewart. Até é curioso como vai ser o Tony Stewart no Chase, né? A NASCAR aí, a NASCAR não, né? Alguns veículos aí de comunicação, alguns sites aí, né? Eu tava lendo no site da NBC Sports, lá dos Estados Unidos, claro, só tem nos Estados Unidos, a NBC, que ela acha que o Tony Stewart poderia ter tido uma punição um pouco mais severa pra cima dele. Parece que o Tony Stewart tá na terra de ninguém, né, Léo? Então eu queria primeiro saber de você as atitudes do Tony Stewart e depois você já responde a pergunta do Paulo aí, como você espera o Tony Stewart no Chase, Elhão? Então, né, Leonardo, acho que é questão de demarcar território, né? E pouca gente atualmente no grid México e Hulk, né, tem coragem para fazer isso, né? E já há alguns anos, né, você só que fechar o Stewart, ele já acha ruim e tenta dar o troco. Em relação para o Scott de Darlington, né, eu acho que também foi mais uma questão de um presta atenção, rapaz, assim, sabe? Eu acho que uma atitude totalmente esperada, que você com o Daro fechando de novo ali, ele jogou o carro mesmo para cima. E sobre o Ryan Newman, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Newman é um piloto também que eu até brinquei em uma edição passada, que pouca gente também mexe com ele. E quando esse tipo de piloto se encontra, né, acaba provocando esse tipo de situação, né? Eu acho que é normal, né? Aliás, a própria NBC, o site, ela deve ter aturado esse evento do Smoke, né? Porque pôde ter vários page views na página do site dessa matéria. Foi um dos grandes assuntos de sábado, né? A prova foi bem quente, né? E é isso aí, é da corrida, é do jogo, né? Por ser o Tony Stewart, por tudo que ele representa, eu acho natural isso aí. Em relação a ele no campeonato, ele teve uma boa queda nas últimas semanas, né? Ele que praticamente renasceu em Sonoma, né? Uma semana já tinha feito uma boa prova, teve uma boa sequência ali de top 5, só que teve uma queda. Mas é um piloto que vai vir com tudo do Chase, né? Ele, se tiver um bom acerto, andando no top 10 ali, é um piloto extremamente perigoso na disputa pelo título, né? Leonardo? Olha, realmente era um cara perigoso, assim como foi naquele ano, no último título dele, né, em 2010. Nada se dava para ele, até quando, no momento certo, na hora certa, ele cresceu para cima do Carl Edwards e cresceu em 2011. 2010 foi Tony Stewart. Foi o Jimmy Johnson em 2010, 2011 foi Tony Stewart. Então, sim, o Tony Stewart sabe crescer no momento certo, sabe dar o gás na hora certa. É um cara perigoso, né? Até momentos atrás, desde daquela vitória dele lá em Sonoma, aquela vitória foi um ponto-chave para ele no campeonato, né? Depois dali ele começou a andar muito bem, mas nas últimas corridas não vem sendo aquele Jimmy Johnson que foi em Sonoma nas duas corridas sequentes ali. Foi um Jimmy Johnson um pouco diferente aí, perdão, Tony Stewart um pouco diferente, né, do que nós vimos lá em Sonoma quando ele venceu a corrida. Tanto é que se você olhar para os números dele, você vai ver como caiu, né, de produção. Depois daquela vitória lá, ele teve bons momentos, né? Daytona acabou batendo, mas aí depois ele teve até o Watkins Green, né? Foi bem. Depois de Green para cá, de Bristol, né? Bristol à noite para cá, os resultados dele realmente não foram satisfatórios ao Tony Stewart. Ele acabou pagando ainda o Tony Stewart pelo. Depois que ele bateu no Boris Scott, ele teve um motor estourado, né? Acabou pagando pelo. Não pelo erro, né? Acabou pagando aí pelo destino, sei lá, fez ele pagar. Foi muito mal. E agora em ritmo também bateu, foi 33º colocado. A melhor posição foi Michigan, 21º, e Bristol foi 30º. Então, assim, Tony Stewart não tá no bom momento, voltou ao Tony Stewart do comecinho do campeonato, perdão, de quando ele voltou para o campeonato, né, quando ele estava andando lá muito mal, na casa do top 20, top 30. Então, assim, não sei o que o Tony Stewart vai fazer. Ele só precisa esfriar a cabeça, e ele, nós sabemos que se ele esfriar a cabeça e ser o Tony Stewart que todo mundo conhece, ele tem sim totais condições de chegar ao título, tem sim totais condições de lutar por algo maior, né, de lutar realmente pelo título, e tem muitas chances de avançar, tem carro para isso, tem equipe para isso, tem todo um time pronto aí para dar toda assessoria ao Tony Stewart. Bom, Fernando, uma outra pergunta que você faz aqui é interessantíssima, né, e já pode servir também para nós aí como nosso próximo assunto, Elião. Quem deveria ter lugar no Chase e não foi, Elião? Então, olhando aqui a tabela aqui, acho que ficou de bom tamanho, né? Não vi nenhuma grande injustiça assim, né? O Newman, com o nosso amigo Pedro Goulart, vem falando nas últimas semanas, é um piloto que talvez não merecia ir pro Chase, né? Só que os erros da equipe dele e alguns azares culminou com a desclassificação dele, né? O fato de desclassificar em 16 carros, né? Eu acho que é um leque bem grande, né? É muito, não é difícil, mas são poucas injustiças que a gente vê. Talvez um Trevor Bayne, que fez uma temporada regular decente, né? Se a gente lembrar o fiasco que ele foi ano passado, né? Um de mal que ficava no top 30 durante a prova, já conseguiu ser mais competitivo e algo positivo. Poderia ser uma boa história pela Roush, né? Mas eu acho que ficou de ótimo tamanho lá. Eu sinceramente também, né, não vejo nenhuma grande justiça, mas como eu já falei, né, no bloco passado, no bloco da Speed Camp, talvez ali, né, não sei se o Elião vai concordar comigo, talvez um Ryan Blaine, né, tenha vencido uma corrida e tenha classificado aí com o carro 21, né, talvez aí realmente seria interessante. Eu viria como importante essa classificação do Ryan Blaney para coroar o trabalho que ele vem fazendo no carro 21, né, que ele renovou o carro 21 com o apoio da Penske e o apoio dos irmãos lá, os Wood Brothers. Então, sim, talvez uma classificação do Ryan Blaney seria assim, que justa para ele. Mas não vejo nenhuma injustiça dos que estão classificados aí, de todos foram merecedores. Dos que venceram, não tem nem o que falar, dos três aí, incluindo o Chris Buescher, apesar do Chris Buescher ter ganhado uma que meio na sorte, para não falar outra palavra, né, Leão? O Leão sabe qual palavra que é, e nós não podemos falar, porque nós temos aqui um amor à família, amor a todos aí, então não vamos falar palavrões aqui. Mas eu tenho aqui os três que estão indo por pontos, também fez um bom trabalho, né, o Jim McMurray, Chase Elliott e o Austin Dillon. O Austin Dillon fez um excelente começo de campeonato. O Austin Dillon estava dando o nível de Kyle Larson e Chase Elliott. Agora que ele caiu um pouquinho aí o ritmo dele, mas continuou andando muito bem. Nessa corrida de ritmo, ele chegou a liderar a corrida, né? Ele fez uma boa corrida, o Austin Dillon. Mas o Chase Elliott, que é o cara aí, a ovelha negra, que decaiu demais o Chase Elliott durante um ano aí, né? Depois de Michigan, na primeira corrida de Michigan de junho para cá, ele decaiu muito o rendimento dele. Ainda conseguiu, ainda naquela corrida de Michigan, na segunda corrida em agosto, que o Kyle Larson venceu e terminou em segundo, foi muito bem, mas mesmo assim os resultados ruins estão perseguindo o Chase Elliott. Isso pode ser até perigoso, né, na fase agora classificatória, porque agora, né, um resultado bom não te deixa no mesmo nível. Agora um resultado ruim te leva lá para baixo e não tem tempo de recuperar, né, Leão? Então, Leonardo, é isso mesmo, né? Em relação ao Ryan Blaney, né, eu acho que fez uma temporada dentro do esperado, né? Mesmo que esse carro seja em tese um terceiro equipamento da Penske, né, parece que claramente ele não tem o mesmo material humano, um quesito de pessoal da técnica ali, né, mecânicos, engenheiros, né, é um time em desenvolvimento ainda, né? Desenvolvimento, não sei qual a profundidade dessa parceria em relação aos irmãos dos brothers, mas com certeza esse 21 é muito melhor que aquele carro que o Trevor Bayne andava até uns 2 anos atrás. Mas em relação ao Chase Elliott, que eu falei, né, Leonardo, desempenho dele no início era ótimo, né, de colocar muita pressão em cima desse garoto, o cara está se desenvolvendo ainda e já querer exigir que ele vença a corrida, para mim está dentro do esperado para um Rookie of the Year, né? E também lembrando que ele é um piloto muito jovem ainda, né, Leonardo? Sim, ele é muito jovem, né? Tá aí começando o primeiro ano dele aí, tem tudo ainda para alçar altos voos aí durante a sua carreira aí. Talvez assim, eu falo que deveria se classificar porque ele fez um bom trabalho, então assim, mas não foi esse ano, mas o ano que vem, como eu falei também no bloco passado, talvez o ano que vem ele volte ainda mais forte, volte com um carro ainda mais preparado, né, com um apoio ainda maior aí da Penske para fazer um bom ano no ano que vem, né? Então vamos esperar agora o ano que vem. Mas ainda temos 10 corridas, ele pode vencer uma dessas corridas. E temos aí a corrida Coringa, né? A corrida que é sempre tudo diferente, com a Talladega, que nivela tudo. E ele pode, né, agraciar-nos aí com uma vitória em Talladega, quem sabe. Mas ainda é muito cedo ainda para falar. Bom, Leon, a outra pergunta aqui é do NASCAR só para fãs. Né? Então, uma pergunta bem interessante aqui. A do Douglas Nery. E tem também a do Júlio Tosta. Só que eu vou deixar a do Júlio Tosta já bem pro final da nossa participação aí, porque a do Júlio vai ter tudo a ver com o que nós vamos falar aí, né? Do que nós mais ou menos vamos cravar aí, né? Mais fácil de falar nessa primeira fase, quem vai ficar de fora. Então vamos escolher os quadros aí. Então o Júlio espera um pouquinho, ainda vai jogar a pergunta dele lá pro final do bloco. Eu vou responder agora a pergunta do Douglas Nery, que faz uma pergunta bem interessante da NASCAR Wedding Hero Series, né? Ele pergunta para nós, Elião, qual é a nossa expectativa aí para a final, né? E quem deve ser os campeões aí da Elite 1 e Elite 2. Só relembrando o pessoal, quem não acompanha, quem tem curiosidade de acompanhar, né? A Wellen Series chegou agora nos playoffs, né? Então, já foram 4 corridas do campeonato aí. Eles correram em Valência, correram em Venue, que é um oval, correram em Bandersnatch, correram em Torres Speedway, que também é um oval. Só que eu acho que tem uma diferença, pessoal. Eles correm no oval lá, é ao contrário, eles correm no sentido horário lá. Você não tem um dessas corridas é. Eu não lembro direitinho, não. Agora começa os playoffs, agora 17 e 18 de setembro, corre em Adria, na Itália, aquela pista que é famosa, todos conhecem aí, e faz a última corrida do ano, mês que vem, em outubro, dia 8 e 9 de outubro, né, em Zolder, na Bélgica. Essas são as duas pistas aí, que recebem 4 corridas no total, né, são sempre 2 corridas, uma no sábado, uma no domingo, né, e agora temos a final aí. Para falar da Elite 1, né, eu quero começar a falar um pouco da Elite 1 aí. Nós temos aí, né, vários pilotos aí que estão muito bem no campeonato, né? Por exemplo, os nomes são bem diferentes de falar, tá, pessoal? Não sei se eu vou falar pronunciar da forma correta aqui. Mas o Gabelon Frederick, ele tem atual líder com uma pole e 3 vitórias, tem 8 top 5, andou muito bem, bom ritmo de corrida. O Cooper Anthony também, 3 vitórias. Esses dois aí vão duelar, mas temos também o Garcia Borja, tá bem perto, e o Alan Day, né? O Alan Day é aquele camaradinha lá que nós vimos correr aí recentemente no mês de agosto aí, que correu lá em Mid Ohio com o Dodge e fez um bom campeonato, uma boa corrida lá em Road America, em Mid Ohio. Em Road America ele fez uma péssima corrida, largou muito mal, saiu durante o treino lá classificatório, saiu 2-3 vezes da pista. Em Road America não foi muito bem não, mas andou muito bem. Né, chegou a andar dentro do top 5, esse Alan Day aí, é um bom piloto, né, quem sabe o Alan Day aí deva lutar pelo título nas últimas corridas aí, mas então a diferença é muito grande dos dois aí, que estão praticamente empatados, né, o Frederick e o Anthony, cada um tem, 35, 306 pontos, eles estão aí 32 pontos, o Alan Day, e o Borja está 24 pontos atrás aí, é a situação um pouquinho mais complicada para eles. Eu acho que o título vai ficar entre esses dois aí, o Frederick e o Anthony, na categoria Elite 1. Na Elite 2, temos lá um cara que tá dominando tudo, que é o Long, né? O Long tá vencendo tudo lá, o cara tá varrendo, passando o rodo. Ele é um cara que tem 6 vitórias, né? Das 8 corridas disputadas aí. Então, assim, tá mandando ver mesmo, dificilmente para mim. Oi, Elião. Então, Leonardo, essa Elite 2, se não me engano, é a categoria, tipo, amadora, assim. Porque normalmente ocorre o seguinte, eles estão adotando um sistema bem interessante, que é bem interessante porque você, digamos que o Gentryman Diver, né, o piloto pagante ali que corre nessa Elite 2, normalmente ele acaba ajudando no financiamento do carro da Elite 1. Isso é bem comum nessa categoria. E o que eu acho mais legal da NASCAR Euro, que ela, acho que o terceiro ano, que é o terceiro ou quarto ano que a NASCAR está envolvida mesmo nessa categoria, e é uma série que está conseguindo sobreviver. Lembrando que no automobilismo mundial, até na própria Europa, a gente está vendo várias categorias aparecerem e morrerem com o passar do tempo. E ela parece que está bem estável. Acho que desde o ano passado adicionou um segundo oval, né? Se não me engano, é na Holanda. E aos poucos está se fortalecendo, né? Sendo extremamente sustentável. Quem sabe um futuro próximo aí, porra, naquelas pistas que a Indy chegou a correr, né? Lotus-Ring, se não me engano, né? Que é um oval maior, a categoria só anda em ovais pequenos. E até aquela pista que é na Inglaterra, né, Rockingham também, né, até anos atrás a gente tinha uma divisão tinha uma categoria lá, não tinha nada a ver com o NASCAR, mas que só corria em oval, eu acho que era a Asker, se não me engano, era uma categoria inglesa, que só corria em circuitos ovais, mas isso é bem interessante. Só um detalhezinho, o primeiro vencedor da história dessa série foi o seu querido Ben Kennedy, Leonardo, você sabia disso? Não sabia disso, Elião. Pioneer Tours, que é aquele oval lá que ficava no estacionamento lá, que eles correm até hoje. Talvez seja a pista que vem a pegar mais tradição, né? Foi uma das primeiras, né? E tá firme e forte lá. Bom, é isso mesmo. E pra falar aqui, né? Só terminar aqui pra falar da Welly desse ano aí. É, o Stanley Long, eu acho que ele vai ser o campeão aí, porque o cara rapa tudo. O Arroyo Salvador Tieno, esse, eu acho que é espanhol, esse cara aí, ele tá em, como tem uma vitória. E o Ricardo Gautley, ele tem uma vitória também. Eu acho que os dois aí estão bem distantes de questão de pontos aí, mas vamos ver o que acontece, o que se pode. Principalmente na categoria Elite 2, né? Que é essa categoria amadora aí, que vai acontecer. Mas o Stannis Longin, eu acho que ele tem uma boa chance de ser o campeão aí. Bom, agora então vamos com as participações do pessoal aí, né? A gloriosa participação aí, enfim, a volta aí do Thiago Raposo com a gente, fazendo uma participação breve, mas bem sucinta, bem muito boa aí a análise do Raposo. Do Lucas Herrera também, que sempre com seus bons argumentos. E o Diogo Gomes também aí, com os seus bons e excelentes argumentos, falando também do Chase aí, a visão dele, como ele viu o campeonato regular, como ele vê o Chase, o que ele espera pro Chase aí 2016. E na sequência o Elion volta aí para falarmos um pouquinho do Chasers e da sequência no programa. Então vamos lá agora com o Thiago Raposo. Olá galera do podcast Trio Wide, aqui é Thiago Raposo e recebi aí um convite, fiquei bem honrado, do Leonardo Guini. Ele pediu que eu mandasse um áudio aí com algumas poucas palavras sobre expectativas e comentando um pouquinho aí desse Chase 2016 que está prestes a começar, né, já no próximo final de semana em Chicago, né, o que pode esperar. Se a gente olhar bem para essa temporada, o que a gente viu de 2016 foi um domínio geral da equipe Gibbs, né? Teve aí os seus momentos. Danny Hamlin começou vencendo lá em Daytona, né? Era talvez para ser do Matt Kenseth, mas na última volta os dois acabaram se embananando lá e o Kenseth perdeu essa vitória. Vieram as vitórias do Kyle Busch, vieram as vitórias do Cal Edwards. O Kenseth enfim conseguiu vencer, que estava um tempo sem vencer. O Martin Truex Jr., né? Que se a gente levar o pé da letra, a gente sabe que é um quinto carro da Gibbs ali. Corre para outro time, mas é um carro apoiado pela Gibbs. E no finalzinho o Hamlin conseguiu mais algumas vitórias. Então se a gente olhar aí na soma total, eu acho, né? Eu não estou com o número aqui exato, nem vou pesquisar, porque a ideia não é ser matematicamente aqui perfeito e cientificamente correto. É mais se a gente ter uma ideia, mas eu tenho a impressão de que a Gibbs abocanhou metade das vitórias dessa temporada, contando o Trucks como um Gibbs. E a outra metade das vitórias ficaram entre os outros times, né? Entre a Hendrick, entre a Stuart Haas, a Childress e outros times aí. Então a impressão que eu tenho é que dificilmente a gente vai ver esse título escapar, né? A Gibbs está muito redonda com esse novo regulamento 2016. Os caras acertaram realmente na mão. Mas tudo pode acontecer, né? O regulamento do Chase 2016 não, né? Ele desde os últimos anos, dos dois últimos anos. É um regulamento que ele dá chances às surpresas, dá chances para as acontecerem. Então, assim, pode ser que a gente tenha surpresas, né? Eu acho que a Gibbs é completamente favorita, deve ficar com o título, mas eu não descarto, eu não fecho os olhos e eu não falo que não pode acontecer outra coisa, porque pode, né? A gente sabe que as classificatórias são de 3 em 3 corridas, caem 4 pilotos, então um resultado ruim, uma quebra de motor, uma batida, um acidente, qualquer coisa pode prejudicar bastante a vida dos pilotos da Gibbs, por exemplo, né, que a gente está falando, e eles podem chegar lá em Homestead com apenas um carro, ou talvez com nenhum carro, ou pode chegar com os 4 carros, né, que seria de repente um cenário bem interessante. Talvez não fosse legal por causa da competitividade ter só motor Toyota, mas seria interessante porque seria, não teria, sabe, um piloto privilegiado. Porque a gente sabe que, sabe, se sobrar só um Gibbs, a equipe vai trabalhar todo em cima daquele carro. Se sobrar um Ford, né, um Penske, a Penske vai todo em cima daquele carro. E se chegar 4 Gibbs, como é que vai ser o trabalho aí daí em Homestead? A gente tem, né, os candidatos aí a caírem logo de cara, né? O Chris Buescher dificilmente, eu acho que é impossível o Chris Buescher passar, por mais que um ou outro piloto, ele precisaria para ele passar que 15 pilotos tivessem azar seguidos aí, né, nas três primeiras corridas. Porque a gente sabe que o desempenho do Chris Buescher é para andar lá para 30ª, 25ª colocação. Por mais de repente que a Roush vai trabalhar um pouco melhor nesse carro, sabe? Uma 15ª posição, mais do que isso, sabe? É muito improvável a gente acreditar no Chris Buescher. É um candidato, com certeza, a cair fora. As outras três vagas dependem muito, né? Da questão do azar ou não. McMurray, por exemplo, que se classificou por pontos, ou Austin Dillon, são pilotos que, de repente, podem conseguir passar para a fase 2 se algum dos grandões lá tiverem problemas. Um destaque, né, a equipe Hendrick, que já costumava colocar 4 pilotos, né, só Jimmy Johnson e o Chase Elliott, Casey Kane não conseguiu e teve problema do Júnior, então uma equipe realmente que tem uma queda de performance aí nessa temporada. A Stuart Haas consegue colocar 3, né, o Kurt Busch, o Kevin Harvick e o Tony Stewart, Kevin Harvick e o Kurt Busch, né? A Danica Patrick não conseguiu, nem era se esperado já que ela não conseguiria. Eu tô só com uma dúvida aqui agora sobre o Kurt Busch. Eu não sei se eu tô falando besteira a falar do Kurt Busch classificado. Eu acho que o Kurt Busch venceu sim uma corrida, se não estou enganado. Sim, venceu outra classificada, tá aqui. Então, o Stuart Haas também, colocando um piloto a mais do que a Hendrick, né? Uma equipe que nasceu há pouco tempo atrás. Ainda corre de Chevrolet, né? Não sei o que vai mudar pela Ford, mas ainda é Chevrolet e conseguindo deixar a Hendrick aí para trás. É um fato bem curioso. Os dois Penskes garantidos, né? Brad Keselowski e o Joey Logano. Quase que colocaram o Trevor Bayne também, que a gente... O Trevor Bayne, não. O Blaney, né? O Ryan Blaney, que eu confundo Bayne com Blaney, às vezes. Mas o Trevor Bayne não é da Penske, não é o terceiro carro da Penske, é o Ryan Blaney, que caiu no finalzinho, na última etapa, estava brigando pelas últimas vagas e não conseguiu. Então só essa, né, a história, são os 4 pilotos da Gibbs mais o Truck Jr., nós temos aí 5 pilotos, são os 3 pilotos da Stuart Haas, chegamos a 8, os 2 pilotos da Hendrick, chegamos a 10, os 2 pilotos da Ganassi, né, uma surpresa, o Kyle Larson com vitória e o Jamie McMurray, chegamos a 12 pilotos. A gente ainda tem... Eu falei os 3 da Stuart? Eu acho que sim. Acho que não, né? Então chegamos a 15 e temos ainda o Chris Buescher. Então somos classificados aí para o Chase 2016. Então vamos ver, né? A disputa é bem legal, é bem emocionante essa fase, essa questão. Principalmente as terceiras provas, né? Onde cai em 4, é sempre uma disputa muito grande. Até a gente chegar em Homestead no final. Vamos torcer pra gente ter bons espetáculos na pista, independentemente de quem ganha. Acho que quem me conhece sabe que existe uma certa preferência pra Kyle Busch. Mas antes de torcer pra Kyle Busch, eu torço pra corridas legais, sabe? Eu prefiro muito mais, de repente, o Kyle Busch não ganhe o título, mas que a gente tenha 10 corridas espetaculares pela frente, que a gente tenha bons domingos aí, do que, sabe, um Kyle Busch vencendo, mas com corridas não tão legais. Eu sou sempre a favor do espetáculo e espero que é isso que a gente tenhamos aí nos próximos finais de semana. Então um abraço pra todo mundo e bom chase pra todo mundo e vamos lá, muita cerveja, salgadinhos e tudo mais pra acompanhar essa reta final. Fala, Lucão, agora é com você, Lucão. Diga aí os seus comentários aí, quem que você acha que tem chance, quem que você acha que já deve ficar logo na primeira etapa aí, qual a sua visão aí do como foi o desempenho dos pilotos aí e a sua análise pro Chase aí de 2016. Fala, galera do True Wide, aqui é o Lucas Herrera, tô fazendo os comentários aqui. Eu não pude participar ao vivo junto com o Leonardo, mas eu mandei um áudio para fazer uns comentários sobre o que eu achei dessa primeira metade do campeonato. É realmente os dois melhores que nós podemos colocar, especialmente no quesito de vitórias, né? Foi o Kyle Busch e o Brad Keselowski. Conseguiram 4 vitórias cada um, se não me engano. E durante o ano inteiro eles mantiveram um bom nível, assim, vamos dizer. O Keselowski eu acho que até um pouco mais durante o campeonato inteiro. O Kyle Busch teve uma parte muito boa, assim, digamos, no início. Algumas corridas específicas que ele foi muito bem. Mas eu achei que o Keselowski foi um pouco melhor, assim. Pouquinha coisa, nada que seja grande coisa, assim. durante o ano. Mas isso praticamente se joga no lixo agora, considerando o novo Chase, né? Uma corrida ruim pode acabar com tudo isso daí. Além do mais, eu queria destacar também especialmente o Kevin Harvick mesmo, que apesar durante o ano, ele até em vários momentos se mostrou frustrado com a equipe dele, porque ele não conseguia vitórias, mas ele sempre esteve lá no alto na pontuação. Ele não conseguia vitórias, tem só duas vitórias durante o ano, mas ele sempre andou muito bem, sempre ficou andando entre os cinco primeiros, tanto que, se não me engano, é o segundo colocado do campeonato. Então acho que ele, mais do que nunca, vem muito forte para essa fase final. Um dos grandes favoritos, digamos, para chegar nas fases finais. Além disso, eu gostaria de falar também do Martin Truex Jr., que é curioso. Eu até vi alguém comentando isso daí nos nossos grupos de WhatsApp, que ele, como ele vai bem nas corridas noturnas. Nas corridas noturnas ele vai muito bem. Os períodos de grande dominância dele, a Coca-Cola 600, até o Texas, que ele acabou não vencendo, mas que ele andou muito bem também. O próprio Darlington, que ele acabou não vencendo, teve problemas do meio pro final da corrida, mas que ele andou muito bem também. São corridas noturnas, é até curioso, na verdade. Dá pra pensar o que ele pode fazer em Homestead. Homestead, ela é metade à noite, assim, vamos dizer. Mas é até curioso pensar o que ele poderia fazer em Homestead se ele mantivesse esse desempenho, se a equipe Front Row mantivesse esse acerto no carro. Quando tem a parte noturna, fica com o carro muito, muito rápido. É bem curioso, na verdade, então por isso eu tô de olho nele também. Além disso, eu gostaria de falar também sobre o pessoal que tá entrando por pontos. O Austin Dillon foi um que surpreendeu a gente até, porque ele não fez isso nos dois primeiros anos dele de Sprint Cup. Esse ano ele foi muito bem, esse ano ele foi realmente muito bem, sempre andando, muitas vezes andando entre os 10 primeiros, sempre disputando lugares que ele não disputava nas últimas temporadas. Esse ano, eu acho que com a chegada do Chase Elliott foi meio que aquela agitada assim que ele precisava para conseguir ter um nível maior. E falando próprio do Chase Elliott, por sinal, ele deu uma caída nessas últimas corridas, ele teve muitos problemas. Eu acho que pelo que ele andou durante o ano, ele deveria ter entrado de uma maneira muito melhor no Chase. O desempenho dele em si é muito melhor do que a colocação que ele acabou entrando, que ele só entrou por pontos, não venceu, chegou perto de vencer em algumas corridas, acabou até falhando no final. Mas ele andou muito bem durante o ano, então eu acho que ele é candidato sim aí ficar avançando, quem sabe até chegar na fase final. Não acho que ele tenha desempenho para brigar pelo título, mas quem sabe chegar na fase final. Eu acho que ele pode ter um desempenho bom sim. Falando também sobre o Kyle Larson, que eu queria falar, que ele conseguiu entrar porque ele teve uma vitória. É surpreendente o que ele tem feito nessas últimas corridas. Não sei o que a equipe Ganassi conseguiu melhorar, o que eles conseguiram mudar. Algumas até ele foi pego na inspeção, até, né, é bom fazer esse adendo, que em alguns casos foi pego na extensão, fizeram coisas demais, no caso, no carro dele. Vamos ver se eles conseguem encontrar esse equilíbrio no Chase, porque no Chase perder pontos pode ser morte, no caso, perder pontos como ele perdeu em uma prova, eu tenho certeza, não lembro se foram duas, mas no final ele foi pego na suspensão, e isso no Chase pode ser perigosíssimo. Mas é muito curioso, porque a primeira metade do campeonato dele foi medíocre mesmo. Ele não fazia bons desempenhos, costumava andar mais ou menos por volta do 20º, nunca chegava perto assim, mais ou menos, de ganhar uma corrida. E nesse final de ano ele realmente mudou da água pro vinho, né? Em várias corridas a gente viu ele andando no top 5. Uma coisa que nem nas melhores épocas dele, que foi quando ele entrou no Sprint Cup em 2014, ele estava conseguindo fazer. Esse ano realmente foi muito surpreendente o que ele fez no final. Vamos ver o que eles vão conseguir fazer no Chase agora. Mas é, essas últimas corridas dele foi algo muito surpreendente o que ele conseguiu fazer. Vamos ver o que ele vai arrumar. Agora, respondendo a pergunta sobre os quatro que eu acho que vão ser eliminados nessa fase, e minha aposta vai ser que vão cair o Dillon, apesar do ano dele ter sido melhor que os anteriores, eu acho que ele não consegue fazer muito mais que isso. O Chris Buescher, que o fato dele estar lá em si é uma grande é uma grande surpresa, porque aconteceu algo muito inusitado para ele ir para lá, não foi por desempenho, foi por uma prova que aconteceu algo extremamente inusitado. Se não fosse isso, ele não estaria nem perto de lá. Além disso, eu aposto também que vai sair o Tony Stewart. Tony Stewart, eu aposto, apesar de ser campeão e a gente nunca poder duvidar dele assim. Eu até hoje tenho ressalva sobre a vitória que ele teve, mas enfim, eu não vou nem colocar isso agora em discussão. Mas eu acho que o Tony Stewart cai nessa primeira fase, eu acho que ele não vai avançar mais que isso. Eu falei Buescher e eu também acho que o Jamie McMurray não passa. Jamie McMurray também não passa. Ele entrou por pontos, tá andando até bem até esse ano até. Andando melhor do que ele fez nas últimas temporadas, mas eu não acho que ele consiga fazer muito mais do que ele fez até agora. Acho que ele entrou por pontos, se eu não me engano, o McMurray foi o último a entrar em... Ele ou o Dylan, mas acho que foi ele que foi o último a entrar por pontos. Eu acho que ele não consegue fazer muito mais que isso não. Então, essas são as minhas apostas para que quem vai ser eliminado nessa última fase do Chase. Obrigado, Leonardo. Tchau, pessoal. Até mais. Bom, agora estou com o Diogo Gomes, que vai fazer uma participação aqui com nós. Ele não estava aqui junto comigo e com o Hélio gravando, né? Mas o Diogo Gomes, assim como o Thiago Raposo, também faz uma participação aqui com a gente, bem especial. Espero que talvez o Lucas também dê certo, o Lucas Herrera, né? E assim também o Pedro Mugar também dê certo, ele fazer participação com a gente aqui. Então vamos lá, Diogo. Seja bem-vindo de volta, né? Faz tempo que não grava com a gente aí, Diogo. Faz um bocado de tempo, cara. Eu tô corrido pra caramba, mas enfim, é bom estar de volta. É um prazer enorme estar falando pra você e pros seus ouvintes. E vamos falar de Chase. Sim, vamos falar de Chase, né? Vamos falar aí a sua expectativa pro Chase, né? Começando, claro, com os dois maiores vencedores aqui, que é o Kyle Busch e o Brett Keselowski, né? São os que estão aí na ponta, aí tem 212 pontos, tá à frente de todo mundo aí. Eles são os que vão ditar um pouco a regra do negócio aí. Só chamar a atenção aqui de vocês, eu não quero que fique muito repetitivo, como eu tô gravando cada um aí, um pouco diferente os intervalos de tempo aí, mas o Kyle Busch e o Brett Keselowski, os dois, têm vitória em todas as próximas corridas que acontece a próxima etapa agora, né, Diogo? Que é Chicagoland, nessa semana que vem, New Hampshire, e na outra semana, fechando a primeira etapa das três corridas onde acontece a fase de corte, né, Dover. Os três foram sem vitória, só reforçando que o Brett Keselowski venceu em Dover, mas quando ele ainda andava de Dodge, depois de Ford ele nunca venceu. Diogo? É impressionante como o Keselowski conseguiu chegar, né? Até me surpreendi bastante, na realidade, porque a gente tá marcado, acho que pra todo mundo, né? O tamanho da dominância da Gibbs como um touro, da Toyota como um touro, né? Só explicando, quando eu falo Gibbs, eu incluo o 78 da Frontier Road, tá? Pra mim é como se fosse um quinto carro da Gibbs do que um... Mas é mais um quinto carro da Gibbs do que um carro da Frontier Road. Mas enfim, a Gibbs dominou muito, né? E quando a gente não viu essa Gibbs, a gente viu a Ford chegando, se apresentando, aproveitando os gaps que a Gibbs deu. E a Toyota como um todo deu. E aí o Keselowski cresceu, né? Cresceu muito. Impressionante como ele veio mais forte. Não só pelas vitórias, né? Mas não é um, por exemplo, Danny Hamlin, que venceu duas corridas, mas que passou boa parte da temporada sumida. Não, ele teve a temporada inteira ali em cima, muito bem. E ainda encaixou essas vitórias. Então, eu honestamente, talvez o Keselowski seja a grande pulga atrás da orelha pra mim. Porque quando eu paro e penso, eu falo, cara, mas será que o Keselowski vai conseguir vir? E ao mesmo tempo, eu acho que é um cara que tem tantas vitórias e fez tão bem na temporada regular. Então, é meio que uma dúvida existencial quase ali. Mas, na certa, esses dois caras são os caras que vêm pra ali pra dominar esse Chase. Pelo menos é essa a minha visão. O Kyle Busch, é verdade, tá vem de algumas provas complicadas aí, alguns abandonos e tudo mais. Mas é o Kyle Busch, né? A gente sabe, e no final do ano passado deu pra ver bem, que quando ele encaixa realmente, ele vem e domina. Ainda mais que tá com esse Toyota da Gibbs. Então, são os dois grandes caras pro campeonato. O Keselowski parece carregar um momento melhor pra dentro do Chase, mas acho que não dá pra descartar, ou não dá pra colocar ali parelho com ele o Kyle Busch, mesmo que essas últimas corridas aí não tão boas. Jogo, você tocou num assunto bem interessante, né? Um tema aí que vem se falando bastante nas últimas corridas, né? E estamos falando de um Toyota e de um Ford, não estamos falando de um Chevrolet. Mas o assunto é o seguinte, que você bem levantou aí. É, o novo equipamento, novo pacote aerodinâmico aí, né, muito se falou que veio para favorecer a Chevrolet, que a Chevrolet se adaptou. Foi quando o Kevin Harvick venceu, o Larson venceu em Michigan, o Kevin Harvick venceu lá em Bristol, né? É, havia um domínio muito grande no comecinho da corrida da Darlington, da Chevrolet, né? Com o Kevin Harvick também dominando o começo da corrida ali. Então muito se vinha se falando aí que esse novo pacote aerodinâmico veio sim para favorecer o Chevrolet, que a Chevrolet se adaptou, não favorecer, né? Que a Chevrolet se adaptou melhor. E para dar, né, como o Mohamed ali veio para dar duas pancadas secas, vem a Toyota e vence Darlington, tiro doce do Kevin Harvick em Darlington, né? E veio a Toyota e fez uma belíssima atuação, né? É, durante boa parte do começo da corrida, vimos lá top 5, os 4 carros da Gibbs dentro do top 5, apenas um intruso ali que de vez em quando era o Kevin Harvick, de vez em quando era o Kyle Larson ali perto ali, que também apareceu ali no meio. Então assim, eu queria saber um pouco de você, o que você acha do pacote aerodinâmico? A Chevrolet se adaptou realmente a esse pacote aerodinâmico melhor do que as outras montadoras, ou foi apenas o acaso? Que foi quando o Kevin Harvick tá muito bem, acabou vencendo Bristol, e Michigan, que foi uma coisa diferente, onde vimos dois Chevrolet andando muito forte, que foi o Chevrolet do Kyle Larson e do Chase Elliott, andando muito bem, que sim, de certa forma, na minha opinião, né, esse pacote aerodinâmico não veio, né, nenhuma montadora se adaptou, não veio para favorecer ninguém. Para mim foi apenas um acaso quando o Chevrolet venceu duas corridas seguidas. Diogo? Rapaz, eu acho que ele veio mais para bagunçar, na realidade, porque aqueles pacotes que a gente viu lá no início do ano, eles eram muito Gibbs, muito Toyota, né? E não tô dizendo que eles foram feitos para Toyota. Mas, como você falou, a Toyota encaixou muito bem. Foi a que melhor encaixou, e assim, com sobras, né? Foi nessa que a Chevrolet se danou a perder rendimento. Esse aí ele veio mais pra bagunçar. Acho que como a Chevrolet tava sumida, digamos assim, inclusive a Hendrick, né? A Hendrick tá com mais de 20 provas sem vencer, ou 20 provas. É um negócio quase que histórico, eu diria. Acho que só lá em 92, 93 que eles passaram tanto tempo sem vencer. Com a caída da Chevrolet e da Hendrick como um todo, né, que é a grande representante da Chevrolet na categoria, quando teve essa mudança e logo em sequência a gente viu o Larson vencendo, a gente viu um Harvick muito forte, dá essa impressão de que a Chevrolet se encaixou melhor. Porém, como a Ford e principalmente a Gibbs, a Toyota, não perderam rendimento, pelo menos não tanto, eu acho que ele vem mais pra bagunçar, ele vem mais pra equilibrar todo mundo, né? Então, ele fez esse trabalho de equilibrar, Gibbs barra Toyota continua lá muito forte, a Ford barra Penske continua lá muito forte, e o que a gente vê agora é uma Chevrolet chegando. Agora a Chevrolet não tem uma força dominante, né? Não é mais como, só rende como a gente vinha até uns anos atrás. A gente tem o Harvick chegando com a SHR, até o Kurt Busch também vem fazendo as provas muito boas nessas últimas semanas. A gente tem o Larson que chegou, né, e a gente tem os dois Ganassi no Chase Grid, né, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas os dois Ganassi passando, os dois Chevrolet, então acho que foi mais pra igualar, talvez ele tenha vindo, talvez não, pra mim ele realmente veio ali no ponto certo pra Chase, né, pra dar no último rank pra Chase, dar uma subida na Chevrolet e encaixar ali pra gente ter um Chase mais igual ali entre as três montadoras. Mas acho que especificamente para ajudar uma delas, não. É mais a questão de igualar, e talvez tenha nessa questão de igualar, de trazer competitividade para o campeonato, talvez esse tenha sido o grande pacote. Porque os outros, a gente viu a Toyota encaixando bem, ou a gente viu a Ford encaixando bem. Nesse, ele meio que igualou todo mundo ali. Acho que tá funcionando bem desse jeito que tá agora. Bom, é bem interessante, né, Diogo, essa discussão aí, né? Quem foi o melhor favorecido, quem se adaptou ou não, Chevrolet, Ford, Toyota. Mas assim, eu creio, né, que na minha opinião, existem pilotos em bom momento. Quem são esses pilotos? Para mim é o Kyle Busch, é o Keselowski, é o Denny Hamlin, é o Jimmy Johnson, apesar do momento dele ser muito favorável, mas é um cara sempre perigoso. É o Matt Truex Jr., é o Kevin Harvick, é o Matt Kenseth, é o Clowers, que faz um bom e excelente ano, né? O Joe Logano. Esses aí são os caras que vão estar ali pronto para vencer o título, vão estar, são os caras que vão atacar mesmo, vão ser os caras diferentes. Independente de montadora, independente de pacote dinâmico ou não, esses caras aí vão ser os que estarão aí para bater nas últimas corridas, principalmente na última fase, né? Na última etapa lá, final, onde se realmente descobre quem vai para Homestead, né, para disputar o título, né, disputar o Final Four. Então eu tenho certeza que todos esses aí estão aí prontos e preparados, né, para disputar o título, independente ou não de marca, né, de montadora ou do pacote dinâmico, se favorece, se adaptou bem ou não. Bom, Diogo, os próximos aqui, né, vamos falar do Danny Henry, que terminou o campeonato regular com 3 vitórias, né? O Jimmy Johnson que venceu lá atrás, venceu em Fontana, né, o Jimmy Johnson, e demorou muito para ele vencer de novo, o Jimmy Johnson. Aliás, ele venceu Atlanta e Fontana, né? E depois vitória lá em março, no dia 20 de março, depois ele não venceu mais e tá passando uns momentos complicados aí o Jimmy Johnson, né, ultimamente não tá rendendo o esperado de um Hendricks, do Jimmy Johnson, 6 vezes campeão, do Chad Knoss, de uma Hendricks, né, de um Chevrolet. Claro, depois aí temos dois pilotos que dispensa comentário, que eles por si só já são destaque, nem precisa falar deles, nem precisa destacar deles, que são Matt Truex Jr. e Kevin Harvick. Para mim são os dois melhores aí. Temos também o Matt Kenseth também com 2 vitórias, né? E o Kyle Edwards, que faz um grande ano, tem números expressivos de Kyle Edwards, até melhor, né, do que o próprio Matt Kenseth aí, que tem 2 vitórias igual a ele. Diogo. É aquele grupo ali da frente, né, que não tem como a gente não esperar boas corridas, não esperar bons desempenhos, não esperar que eles estejam fortes. Basicamente a gente entra para esse tease dessa maneira, né? Você falou mais do Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson talvez seja a grande incógnita para mim no campeonato. Eu tenho a impressão que ele a impressão que ele venceu só uma corrida, mas eu confesso que eu não tenho os números, então não tenho como confirmar. Mas a questão é isso aí, é 1 ou 2 vitórias no ano. Acho que não sei quanto tempo faz que o Jimmy Johnson não vence 1 ou 2 corridas só em toda a temporada regular, né? É pouca coisa demais pro padrão Jimmy Johnson, pro padrão Hendrick, né, o padrão desse carro 48. Então, talvez ele seja aquele cara que eu tô observando, mas observando com dúvida, né? Por mais que eu confie na Hendrick, por mais que eu confie principalmente no Jimmy Johnson, ao mesmo tempo eu vejo histórico e fico, caramba, mas como assim, né? A gente até falou que a Chevrolet deu uma melhorada nessa parte final, além desse stint final, antes de chegar no Chase, antes da definição do Chase. O Jimmy Johnson até também deu uma melhorada, veio andando bem, mas não pra o tal tempo inteiro ali em vitória, né? Que é como a gente se acostumou a ver ele. Então, fica difícil, né, entender mais ou menos assim o que dá pra esperar dele, mas é o Jimmy Johnson, como eu falei, é a Hendrick, é o carro 48, então tem sempre que esperar muito. Você falou o Kenseth, todos esses caras, é aquele grupo de elite, a gente não tem como esperar pouca coisa deles. Pra mim, todos eles têm totais chances de título, ainda mais nesse modelo atual que a gente tem de Chase. Talvez a NASCAR seja uma das poucas categorias no mundo, ou a única categoria no mundo, que consegue realisticamente falar, olha, a gente tem 10, 12 pilotos aqui em totais condições de igualdade de chegar lá e brigar pelo título. É um número muito grande, impressiona. E esses caras aí ajudam a compor, a fazer esse número crescer. Bom, Diogo, você falou do Jimmy Johnson, eu dei uma pesquisadinha aqui rápida aqui, né? Não lembro de tudo, claro, mas em 2011 ele venceu apenas 2 corridas, né? Foi um dos piores anos aí na carreira dele, Jimmy Johnson, né, que apenas 2 vitórias, nem um ano que ele lutou pelo título pela primeira vez, que foi em 2002, ele conseguiu poucas vitórias assim. Foram 3, uma mais, mas são só 2 vitórias do Jimmy Johnson aí, né, o nível de Jimmy Johnson aí. Só ressaltar aqui, em 2015, né, o ano passado, ele teve 2 vitórias, ele teve 4 vitórias antes do Chase. Durante o Chase foi apenas 1 vitória do Jimmy Johnson ano passado, lembrando que o ano passado ele terminou na 10ª posição o campeonato. E em 2014, das 4 vitórias que ele teve no ano, foram 3 vitórias dentro do dentro do campeonato regular, apenas uma dentro do Chase. E em 2013, quando ele foi campeão pela última vez, deixa eu ver se ele levantou o caneco aí, ele teve 6 vitórias naquele ano, né? E das 6, 4 vitórias foram dentro do campeonato regular e as outras 2 foram no Chase, né? Durante o desenrolar aí do Chase, ele acabou vencendo, tendo 2 vitórias. Então esse é o Jimmy Johnson, né, que todos nós conhecemos, sempre, talvez por ser apenas 10 provas, né, conseguir apenas uma vitória, mas naquela média de pelo menos uma vitória na época do Chase ele tem, né, mesmo ano passado que ele não foi muito bem, ele foi apenas o 10º colocado, em 2014 foi apenas o 11º, né, foi o pior ano dele, 11º no Chase, foi quando ele foi eliminado logo em Dover, né, e fez uma péssima corrida em New Hampshire, e Dover ele foi muito mal também, e terminou o ano aí na 11ª posição do campeonato, foi eliminado na primeira fase. Então assim, eu creio, Diogo, que o Jimmy Johnson ele tem totais condições de melhorar assim, né? E há um tempo atrás, tempos atrás, quando o Jimmy Johnson sempre tinha problemas, sempre ele dava a volta por cima e conseguia vencer corridas, mas isso aí foi naquela época de vacas gordas, né? Foi 2006, 2007, 2008, 2009, onde que tudo dava certo para ele, tudo era maravilhoso para ele. Agora não é mais assim, agora as coisas dão errado para ele, né, e ele não consegue mais dar a volta por cima como era, mas vem aí o Chase que tudo pode mudar, né, John? Bom, quero falar também aqui de outros pilotos que merecem destaque também, né, esse piloto com apenas uma vitória, que é Joe Logano, né, que apesar de sempre estar ali na frente, ali, junto com o Matt Wax Jr., com o Kevin Harvick, sempre liderando corrida, top 5, bem perto de vencer, batendo na porta, no finalzinho ainda acaba tendo problemas, acaba ficando um pouco mais para trás. O Joe Logano tem apenas uma vitória. O Tony Stewart tem aquela vitória de Sonoma, né, que ainda até hoje, eu não sei, talvez pode ter sido até armado aquela vitória, mas enfim, isso é outra história. Né? Temos o Kyle Larson, que enfim, depois de 3 anos, conquistou sua vitória, conseguiu vencer. E temos o Chris Buescher, né, que teve a vitória lá em Pocono, que caiu, ele apostou na chuva e caiu, não no colo dele, mas caiu certo na estratégia dele, porque ele se armou para a chuva, o Chris Buescher. E a vitória do Kurt Busch também, uma vitória, Diogo. Como eu falei, eu espero muito do Kurt Busch, né, pelo que ele vem fazendo e pela essa uma esticada recente da Chevrolet e da Stewart Haas Racing como um todo, mas eu acho até que ele teria condições ali de estar melhor, né, de estar com 2 vitórias pelo menos. Eu acho que, inclusive, eu acho que ele fez um campeonato melhor que o Kenseth como um todo, mas o equipamento da SHR teve um pouco inferior, mais pro início da temporada principalmente, mas o Kurt Busch é o grande destaque para mim desses caras. O Tony Stewart é um cara que eu adoro por questão de história mesmo, sabe? De tudo que ele já fez na categoria, mas aquela vitória em Sonoma foi muito estranha, não vou entrar em detalhes, não vale a pena, mas eu não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa aí. Tem corrida que vem lá em cima, vem brigando top 10, top 5, aí depois some e tá batendo roda com a Danica lá fora do top 20, então fica difícil entender qualquer tipo de rendimento da parte dele, né? O Larson e aí o Chase Elliott, que a gente vai falar daqui a pouco, esses dois caras, mas focando nessa parte, principalmente no Larson, eu acho que é o cara que tem a chance de fazer a surpresa, né? É o cara que, se você espera ou você torce pra uma surpresa, torça pro Larson, né? Eu acho que o equipamento da Ganassi ainda tá bem inferior, claro, mas ele tá vendo um momento absolutamente incrível, né? Então dá pra acreditar sim no Larson. Não é um cara que eu apostaria meu dinheiro pra agora, mas eu não acho que ele venha ali pra terminar, sair na primeira fase ou na segunda, não. Acho que ele briga até mais pra frente, briga até final ou quase final, e deve fazer um chase bem bonito aí. O Chris Buescher, fica difícil esperar alguma coisa, né, do Chris Buescher. Eu até gosto pra caramba do Chris Buescher como piloto, questão de qualidade mesmo, mas não tem equipamento, né? Esse carro 34, obviamente, não tem nada mais pra entregar. Ele até fez uns... Eu acho até que ele já tá fazendo mais do que era pra ter feito, digamos assim, em termos de campeonato. Mesmo se você esquecer essa vitória de Pocono, mesmo tirando isso, ele tem alguns top 5 no ano, top 10. Acho que isso é um negócio que chama muita atenção. E é mais do que a gente tá esperando a ver do, espera ver, né, ou tá acostumado a ver do Carro 34, e ele conseguiu trazer isso esse ano. Eu acho que o Chris Bosh já realmente independente de Chase, e claro que o Chase, né, tem uma representatividade muito grande pra essa temporada de estreia dele, mas eu acho que ele conseguiu, com o carro inferior, mostrar e falar: gente, olha aqui, eu sou campeão da X-Men Series, eu sou piloto da Roush, eu fiz um super ano aqui com os 34, então olha pra mim e que eu tenho futuro, sabe? Ele se mostrou, mas é isso, acho que nessa primeira fase aí não tem muito mais o que fazer não, até porque não tem equipamento pra isso. E o Logano, ele tá nesse grupo, como você falou, só porque tem só uma vitória, mas na realidade ele, em tese, ou melhor, de fato, ele se encaixa naquele grupo que a gente falou agora há pouco, né, do pessoal de cima, Tim Johnson, Kenseit, Truck Jr., que é aquele pessoal que o Harvick, que é aquele pessoal que tá em equipe top, é piloto de qualidade, tanto por história quanto nessa temporada atual, em totais condições de ganhar o título. Então ele tá nessa divisão aqui de 1, mas porque ele tem um ano um pouquinho abaixo do normal, principalmente do ano passado. Ano passado ele teve um ano muito bom, não podemos esquecer disso. Principalmente nessa parte do Chase, ele venceu 2 ou 3 provas no Chase ano passado, acho que foram 3 provas. Isso porque ele saiu logo no início, né? Então dá pra olhar com carinho aí pro Logano já em cima, já pensando naqueles caras ali mais da frente. Mas nesse grupo de uma vitória, nesse grupo mais pra baixo, vamos colocar assim, acho que é basicamente isso. E continuo falando pra parabenizar o Larson pela vitória dele. Eu não tava aqui no programa, mas é um cara que eu aprecio bastante o trabalho dele. E tava merecendo, demorou demais até, mas tava merecendo essa vitória, e ainda bem que veio com estilo, né? Bom, Diogo, são dois assuntos bem importantes que você tocou, né? Só pra relembrar você, refrescar sua memória, não sei se vocês lembram, mas o Joe Logano ano passado, ele venceu no round 2, foi no segundo round, no segundo round, que aí era Charlotte, Kansas e Talladega. Ele venceu as 3 corridas em seguida, né? Ele praticamente liquidou a fatura. Venceu o Charlotte, já estava classificado, mas foi lá e venceu no Kansas, já estava mais classificado, foi lá e venceu o Talladega, deu chance para ninguém. Quem quisesse classificar naquela etapa, no segundo round lá do Chase, que se classificasse por ponto, porque vitória, ele rapou, passou o rodo. Aí foi quando depois, né, em Martinsville, o Matt Kenseth teve aqueles problemas lá, ele teve um problema com o Matt Kenseth e mandou ele pro muro, né, e foi aí que o Chase do Joe Logano foi por água abaixo, que ele não tinha mais condições de fazer nada naquele ano lá, né? Até lutou pela vitória em Phoenix, mas não deu muito certo, né? Porque estava muito difícil ir para o ponto, ficou mais difícil ainda a história do Diogo ano passado. Uma pergunta do Larson que eu quero deixar para você, Diogo, é a seguinte: Kyle Larson, muito se falava que não venceu porque não estava dando tudo errado, o carro não era bom, e de repente o carro ficou bom, né? Venceu Michigan, foi o segundo em Darlington, e agora terceiro em Darlington, e agora segundo no... acho que foi segundo mesmo, né? Isso mesmo, foi segundo agora em Richmond, né? Então, de um carro que não prestava e era muito ruim, que não dava nada certo, venceu Michigan, terceiro em Darlington, que acabou até sendo punido em Darlington, e agora segundo colocado em Richmond. O que você tem para falar desse carro que era bom e ficou ruim? E só rebater um pouquinho aqui, quero que você fale e analise um pouquinho, né? O Chris Buescher, que é o atual campeão da X-Men Series, né? Conseguiu sua classificação, conseguiu levar seu carro aí pro Chase no primeiro ano, no primeiro ano que ele disputa aí como rookie, consegue levar o seu carro pro Chase. É realmente excepcional o desempenho desse cara aí, mas eu quero que você fale um pouquinho do Larson para nós aí. O carro que era bom e que era ruim começou a ficar bom, Diogo. Tudo indica que entrou nesse grupo recente, né, desse último pacote que a gente teve, deu uma crescida, mas é impressionante como ele cresceu. E o McMurray, apesar de ter classificado, né, pro Chase ali por ponto na última vaga, né, 16ª vaga, mas o McMurray não deu esse pulo, né? O McMurray durante toda a temporada se manteve ali naquela média. Eu tenho um amigo que diz que o McMurray é o novo Newman. É o cara que vai ficar a temporada inteira sumido ali. No final você vê o Chase, tá ele lá, ele se garantindo por pontos. Ano passado foi assim, agora esse ano de novo. Mas impressionante, eu acho que tem muito mais, não só da ganância em si, do Chevrolet, que a gente já falou muito bem nessa minha parte, como evoluiu o Chevrolet como um todo, mas do próprio Lawson, né? Ele vem fazendo uma temporada muito boa, ele vem colocando bons resultados. E aí nessa fase final é realmente que ele arrancou de forma impressionante. Lá em Bristol ele já tinha ido muito bem, o resultado final não vai mostrar, porque ele, se não me engano, ele acaba se envolvendo em um acidente, mas ele já briga muito bem ali na frente durante boa parte da prova. Então já vem lá de trás isso aí, que ele vem com esse, bom momento, vem colocando boas performances, algumas vezes conseguindo traduzir em bons resultados lá no final da corrida, até a vitória, né, em Michigan. Nesse momento eu basicamente fico em cima dessa evolução natural que teve da Chevrolet, que a gente já falou, e do próprio Lawson em si, considerando que o McMurray não evoluiu, né? Então, como eu sou na mesma equipe, eu tendo a acreditar que tem muito, muito do Lawson aí também, pra conseguir aproveitar esse bom momento da Chevrolet e da Ganassi como um todo, pra dar essa melhorada nesse stint final, pegar alguns bons desempenhos que ele teve durante o ano, tornar isso aí mais recente e aproveitar. Eu acho que o que chama atenção mesmo não é nem ele andar ali na frente, porque, como eu já falei, durante a temporada a gente viu etapas em que ele andou ali na frente. Mas agora no final do ano, ele encaixou uma sequência de provas muito boas. Não foi uma prova nem duas, foi uma sequência grande de provas boas. Sempre brigando lá na frente e, como eu falei, algumas vezes até convertendo em bons resultados. Esse stint final dele que foi impressionante e que eu acho que é aí que me deixa, como eu falei, uma pulga atrás da orelha pro Chase. Se você tem que apostar, se você fosse apostar, você quer que ganhe alguém totalmente diferente, talvez o lastro desse cara. Bom, Diogo, agora vamos falar dos três últimos aí, né, que estão indo por pontos, tá? Só lembrando, pessoal, que nós estamos falando aqui dividindo em grupos, tá? Só estamos aqui separando por vitórias para ficar um pouco mais fácil de entender aí para vocês que estão ouvindo, tá? Então, pessoal, os três últimos que estão indo por pontos aí, Jean McMurray, Chase e Elliott e Austin Dillon, né, não conseguiram vitórias, mas foram por pontos. O Chase Elliott talvez estaria muito melhor na fita, né, o Chase Elliott, porque ele estava muito bem no campeonato, de repente ele começou a regredir em pontos, né, aos pontos de chegar a quase ficar fora do Chase, né, e o Jean McMurray conseguiu fazer o seu trabalho muito bem no final de semana agora em Richmond, né, ele ficou todo o tempo à frente do Ryan Newman, e o Ryan Newman teve até problemas aí com o Tony Stewart, né, acabou batendo o Ryan Newman, mas também em momento algum o Ryan Newman estava combatente para tentar chegar no top 5, que é onde estava andando o Jean McMurray, né? E o Austin Dillon por si só fez um excelente começo de ano, e eu acho que a classificação dele está coroando o bom trabalho que ele fez no começo do ano, na primeira metade do campeonato regular, né? E não na segunda metade, que não foi tão bom assim, e foi um pouco irregular o Austin Dillon, Diogo. É bem por aí, você resumiu bem. O McMurray, como eu falei, ele vem se tornando o novo Newman, né? O cara que vem coletando pontos, e naquele momento que ele precisa daquele arranque final, que ele precisa realmente brilhar pra se garantir, ele conseguiu fazer isso. A gente teve esse exemplo agora na última semana. O Dillon talvez venha pra coroar não só o trabalho do Dillon, mas o trabalho da RCR como um todo, né? A equipe deu vem avançando, esse ano avançou bem interessante também. Mais pegando o que fez lá no início do ano, mas também acho que a segunda parte dele não foi ruim, só não foi tão boa quanto lá no início do ano. Ele conseguiu ali se garantir, realmente ele tava precisando, né, disso. O Dillon, ele encaixa naquele grupo de pilotos que vem bem, mas ainda não tem aquela vitória, né? Esse grupo que o Lawson até semanas atrás estava nele, esse grupo que Chase Elliott está nele, né, que tem bom resultado, chega perto, mas a vitória não encaixa. Então eu acho que esse Chase, até pro futuro do Austin Dillon, até por confiança mesmo dele, com ele mesmo, acho que vai fazer muito bem. Coroou um bom trabalho, não só dele, como da RCR como um todo. É bom ver a RCR voltando pro Chase, continuando, né? Porque a Newman até alguns anos atrás estava aí, mas é bom ver a Roush melhorando, apesar de não ter garantido a posição no Chase, o que foi até um pouco minha decepção pra mim, na realidade, mas é bom ver a Roush tentando se reguer de novo, a RCR tentando se reguer de novo, é interessante. E o Elliott é o cara dos pontos, né? Um cara que até ele caiu bastante nesse final. Tá certo que em Michigan, né? Brigou até no finalzinho, até as últimas voltas pela vitória. Mas antes disso ele teve acidentes, alguns por culpa dele, outros nem tanto, mas teve acidentes, teve alguns abandonos, perdeu muito, né? Aquele início de temporada de top 5, top 5, top 5, top 5, top 5, que a gente viu dele, de repente sumiu, ele começou a perder muito ponto, assim, ele perdeu muitos pontos mesmo, mas ele aí ele capitalizou em cima daquele início de temporada, né, que foi realmente impressionante, e aí conseguiu garantir essa posição, entre, digamos, o primeiro entre os que não ganharam. Eu acho até que ele conseguiria ganhar isso com mais facilidade, se não tivesse tido esses problemas que ele teve agora mais para a segunda parte da temporada regular, mas enfim, tá super seguro. Eu realmente acho que aí é uma aposta minha, assim, na base Mandinar. Eu realmente acho que o Chase Elliott ganha a primeira corrida dele ainda esse ano, que no caso, obviamente, só pode ser agora no Chase. Não sei aonde, mas eu acho que ganha, porque tá muito próximo e tá merecendo demais o Chase Elliott. Que temporada de estreia absurda, né? E como ele assumiu esse carro 24, é realmente impressionante. Bom, é isso aí, Diogo. Eu acho que você resumiu muito bem aí o Chaser aí, né? Deu as suas seus comentários sobre cada um. E agora, né, é o Júlio Tosso, que fez uma pergunta bem interessante para nós, né? Deixou aqui. E eu falei que ia dividir a pergunta aqui entre nós que estávamos gravando aí. Ele deixou a seguinte pergunta, Diogo, que já quero passar para você, que é, na nossa visão, quem nós apostamos, quais vão ser os primeiros eliminados nessa primeira fase? Vamos lá, Chris Busch por equipamento, é o que tem o pior equipamento aqui, então acho que tem uma fazenda temporada muito boa. Acho que em termos de equipamento pesa muito o Chase, né? Então... Chris Buescher, McMurray, por ter classificado ali meio que na bacia das almas, assim como no ano passado, apesar de ter feito um trabalho bom, mas enfim, acho que McMurray sai. E Stewart, eu tava pronto pra apostar no Austin Dillon, mas a irregularidade do Stewart me complicou aí, então acho que vou apostar no Buescher, McMurray e Stewart. São três, sim, que saem. Não, são quatro. Perdão, então eu vou colocar o Dillon junto. McMurray, Dillon, Pusher e Stewart. Isso, beleza, Diogo. Bom, Diogo, então eu agradeço aqui a sua volta, né, no podcast. Espero que você semana que vem volte com nós gravando junto todo mundo, né? Sim, se possível também, né? E espero, né, que... aliás, você vai voltar, que nós temos que falar semana que vem da Action Series também, né, e do Chase e da Truck Series, que nós vamos dar os nossos palpites aí, a nossa visão aí de como vai ser o Chase nessa, aliás, a estreia do Chase, né, porque ninguém sabe nada ainda como vai ser. Temos noção porque já vimos aí o Chase da Sprint Cup, mas agora vem a aplicação das duas categorias menores aí da NASCAR. Beleza, João? Exatamente isso, até semana que vem com o Chase da Sprint e da Truck Series. Não estão tão animados assim como esse, mas vale muito a pena a gente dar uma passada, orientar sobre as categorias que eu geral, não são categorias de base, mas eu chamo de categorias de base, categorias menores que vem, enfim. No mais, obrigado a você, obrigado mais uma vez pelo espaço. Diogo, só antes de expor o ponto final aqui, um nome apenas, que você acha que deveria ter ido Buscheiros, mas não foi. Esse foi Stenhouse Jr. Eu até falei, né, da Roush que eu fiquei, não vou dizer decepcionado, porque a Roush teve uma melhora considerável agora, né, nessa temporada, mas eu sabia que era muito difícil. Eu sabia que era muito difícil, era quase impossível, mas mesmo assim ainda guardava lá no fundo a esperança mínima de que na segunda parte do campeonato a Roush fosse encaixar uma sequência de boas corridas e tentar garantir um dos pilotos ali. Então, o Stenhouse Jr., acho que até que ele terminou, eu tô com os standings aqui na mão agora, mas acho até que ele terminou um pouco longe do Chase Grid, mas eu queria ter visto um carro da Roush, e aí colocando um deles eu estaria o Stenhouse Jr., talvez ele merecesse uma vaga ali. Bom, Diogo, ele terminou, né, a 102 pontos da vaga do Chase, realmente muito longe, né, o Stenhouse Jr. Beleza, Diogo, então obrigado, Diogo, seja sempre muito bem-vindo, tá? E espero, semana que vem, você esteja aqui com a gente novamente, beleza? Bom, né, agora vamos falar aí, né, vamos guardar a pergunta do Júlio Tosso para fazer lá no final, e vamos falar dos chasers aí, né, vamos falar do que cada um pode fazer, o que você espera de cada um. Eu já quero começar já chutando o pau da barraca para falar de Kyle Busch e Brad Keselowski, os dois com 4 vitórias, fez um ano muito bom os dois, né? E assim, curiosamente, os dois, né, têm vitória nas pistas nessa primeira etapa agora, né, Léo? Então eu queria que você falasse aí um pouquinho de cada um, do Kyle Busch e do Keselowski, suas expectativas aí, Léo. Até fez um comentário, né, domingo, né, após a etapa de Richmond, que for para apontar um favorito hoje, o cara do Keselowski está muito forte, né, está bem extremamente consistente, né, consistência que talvez seja a melhor característica do Brad, e se ele entendeu a forma de você passar o terceiro round e chegar em Holmes, com certeza vai ser um dos fatores pela vitória. É, eu acho que se ele aprendeu a jogar, né, porque em 2014, talvez ele era o único cara que poderia bater o Kevin Hart, mas se envolveu em várias confusões, né, apoiou duas vezes, em dois finais de semana quase seguidos, né, acabou não se classificando em Phoenix, né, e no ano passado também acabou virando história, né, Leonardo? Vamos ver se ele aprendeu o macete. E o Buxinho vai ser responsabilidade, né? A pressão que ele tinha no ano passado, esse ano praticamente não existe, né? O negócio dele é chegar em Roma, né? Um clube pode vencer qualquer final de semana. Às vezes ele perdia para ele mesmo, mas eu acho que agora ele é um dos principais favoritos ao título, né? Na minha opinião, o grande favorito hoje é o Brad Keselowski, né? Eu não colocaria o meu dinheiro. Bom, Léo, entre os dois aí, os que mais venceram, né, foram os últimos desempenhos incríveis aí, né, o Kyle Busch com 4 vitórias, 11 top 5, 16 top 10, 2 vitórias e 1.244 voltas lideradas. O Kyle Busch é realmente o primeiro no segmento de voltas lideradas aí, né. O Keselowski teve 4 vitórias, 12 top 5, 1 a mais que o Kyle Busch, 17 top 10, 1 a mais que o Kyle Busch, 1 pole, 1 a menos que o Kyle Busch, né? E não liderou apenas 442 votos, número bem inferior de votos liderados aí do Keselowski. O interessante aqui é o do Brad Keselowski, né? Ele teve 10.1 de média de largada e 9.7 de média de chegada. Então, assim, se você olhar hoje para as médias do Keselowski, pelo menos, né, Léo? É top 10 garantido o Keselowski. Que certeza que pelo menos o top 10 ele faz. Se você olhar para as médias, se você olhar para os números. Claro que a gente não sabe que não é muito bem assim. Tanto é que Dover, a média de chegada do Keselowski é apenas 12.8. E lembrando que a única vitória que o Keselowski teve, Leão, em Dover, foi em 2012, quando ele andava de Dodge ainda. Desde quando mudou para Ford, nunca venceu lá em Dover. Uma outra curiosidade também, o Kyle Busch, pessoal, tem 2 vitórias em New Hampshire. A primeira vitória foi em 2006, quando ele ainda andava de Hendrick, tá? Bom, Leon, seguindo aqui, eu queria saber aí de você, Leon, agora dos próximos aqui, né? O Danny Hennig fechando o ano com 3 vitórias, venceu agora em casa, né? Vem com tudo aí. O Danny Hennig que melhorou um pouco a média dele nas últimas corridas, melhorou bastante o desempenho dele. O Jimmy Johnson aí vem sofrendo, vai com 2 vitórias pro Chase, apenas 6 pontos de vantagem, né? Então, assim, sofrendo muito com o carro, sofrendo muito com ele próprio, parece, né? Bateu em Darlington, teve problemas agora de novo, e um péssimo rendimento agora de novo em Richmond. Não foi muito bem o Jimmy Johnson, né? Tá até que devendo aí bons resultados, apesar de ter terminado em 11º agora em Richmond, tá, pessoal? Mas assim, nós vimos durante a corrida ele andando muito mal, andando lá em top 20, top 15, que realmente não é o lugar dele. Temos aí também, Elião, o Matt Truex Jr., né, cheio de vontade aí, é o cara que tá na equipe co-irmã aí da Joe Gibbs, né, tem um bom equipamento, tá com tudo aí. Ano passado ele foi pra final, esse ano eu espero que ele também vá pra final, e é até difícil aí falar, é difícil cravar um campeão, né? Mas eu espero sim que ele consiga, né, esse título desse ano aí, para coroar o bom trabalho dele. E o outro cara aqui, não, que nós falamos desses 4 pilotos aí, é o Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick tá um ano quieto, um ano muito de boa, né? Tem números impressionantes aí, tem 2 vitórias, 13 top 5, 21 top 10, 21 e 26 corridas, ou seja, boa parte das corridas foram dentro do top 10. O Kevin Harvick, não tem nenhuma pole, tem 1.211 voltas lideradas, muito perto do Kyle Busch. Então, Elião, o que falar do Kevin Harvick, do Matt Truex Jr., Jimmy Johnson e Denny Hamlin, Elião? Então, Leonardo, vou falar de dois desses quatro, né? O Kevin Harvick está na situação semelhante à do Mochino, né? Foi campeão em 2014, tirou qualquer tipo de pressão que ele possa ter. Ele até compartilhou um vídeo numa rede social aí, que estava um vídeo de um touro numa daquelas touradas espanholas lá, né? Ele subia para aqui bancado, saia correndo atrás de todo mundo, né? Ele falou que era o modo dele até o final da temporada, o modo dele agir nas últimas duas provas da temporada, né? Lembrando que foi antes da prova de Richmond. É um cara que faz tudo para se classificar, né? De 2014, naquela treta do Keselowski, onde empurrou o Keselowski no meio da briga, né? Causou aquela confusão, né, Leonardo? E no ano passado em Talladega, né? Onde ele digamos que de propósito, né, jogou o carro em cima de outros pilotos para conseguir se classificar, já queria ficar sem combustível, né, Leonardo? É um cara que você pode esperar qualquer coisa. Em relação ao Jimmy Johnson, a gente vem citando a Hendrick, que já teve dias melhores, né? Ele é um piloto também que não vem enchendo os olhos, né? Mas é um ex-campeão, né? Um piloto que não tem nem o que falar, né? Eu acho que ele e o Jeff Gnall devem ter passado umas 20 corridas só pulando maneiras de conseguir pontuar de maneira eficiente para ir passando de fase a fase no Chase, né, Leonardo? Bom, verdade, Leon. Eu acho que o Jimmy Johnson aí vai precisar se reencontrar, né? Muito se fala aí de que o Jimmy Johnson não encontrou a fórmula perfeita e tal, que ainda não se adaptou e tal, mas eu não acho que não é bem isso, não. Eu acho que às vezes as coisas precisam acontecer e acontecem da forma que tem que acontecer, né? Nós sabemos também que o Jimmy Johnson, pessoal, fez aquele estardalhaço todo, foi 6 vezes campeão, né? Naquela sequência maravilhosa aí do Jimmy Johnson, eu acho que uma hora as coisas iriam começar a dar errado para ele, e começou a dar errado, né? Não foi surpresa nenhuma quando ele acabou não se classificando para o título, não se classificando, deixando de lutar pelo título em 2011, né? Quando o Tony Stewart foi campeão. Nós sabíamos que aquilo ali não foi novidade nenhuma, porque também ser aí campeão 10 vezes seguida aí, né, da mesma categoria aí, eu acho que, principalmente numa categoria top, né, que nem é hoje a Sprint Cup, na categoria top aí, eu acho que isso não é muito normal, não. É o momento do cara, ele soube aproveitar muito o momento, né, e assim, eu ainda quero ver. É a mesma coisa que eu falo desde 2012, quando a gente começou a gravar, Léo. Eu ainda quero ver o Jimmy Johnson separado do Chad Knoss em outra equipe, para ver o tamanho do desempenho dele, para ver como ele anda, para ver como ele consegue andar, para ver o que ele consegue desenvolver, né? Por exemplo, fazer um trabalho igual o Kyle Larson está fazendo no 42 da Ganassi. O Kyle Larson não está lá para à toa. O Kyle Larson tem que ter um carro bom para andar. O Kyle Larson faz o carro andar. Né? Claro, o carro tem que ser bom, o carro tem que ser bem desenvolvido. Então o Kyle Larson está para complementar o carro bom com o talento dele e fazer o carro andar. Eu queria ver o Jimmy Johnson fazer isso. A gente não sei se a gente vai conseguir ver, porque a Lowe's, né, o patrocinador aí, falou já que tem patrocínio vitalício. A Hendrick já falou que tem também o contrato vitalício. Nem se fala de contrato quando acaba ou quando termina do Jimmy Johnson. Né? O Chad Knoss é a prata da casa. Deu 6 títulos pro cara, né? Tá tranquilo, tá favorável, vai ficar lá até Deus lá sabe quando. Vai ser difícil ver o Jimmy Johnson fora, né, da equipe aí. Então, assim, eu quero realmente ver aí, né? Eu quero saber de como seria o desempenho dele em outras equipes. Mas, né, sempre tem o vírgula mas aí. Tem muita coisa aí que pode mudar, tem muita coisa aí que precisaria ser mudada, né, pra gente ver isso. Bom, Leon, vamos dar sequência aqui, Leon. Vamos falar agora então dos últimos dois pilotos que tiveram duas vitórias, né, que é o Matt Kenseth e Carl Edwards. Duas vitórias para cada lado aí, tanto um como pro outro. O Matt Kenseth um pouquinho pior, É, o Magic Kansas ainda não tem bons resultados. Tá aí com 2 vitórias, 2 top 5 e 11 top 10 apenas, contra o Cal Edwards, que tem 2 vitórias, 7 top 5 e 15 top 10 e 5 poles, né? Um número bem diferente aí, né? Um número aí muito avançado do Cal Edwards, que você olhar hoje, se fosse campeonato normal, o Cal Edwards, né? Aquele campeonato por pontos corridos, o Cal Edwards estaria na 7ª posição, muito bem aí, né? Estaria logo atrás do Kyle Busch com 759 pontos, 4 pontos de diferença entre eles. Então, Leonardo, sobre o Cal Edwards, é um piloto que, assim como o Hunley, ainda não foi campeão, né? Teve chance de vencer, mas não foi campeão, que neste ano pode quebrar com esse jejum, né? É alguém também que, como o Hunley, né? Pode sofrer com a pressão na hora H, né? Mas ele tem conjunto de equipamento, né? Que falta para ele, quem sabe, seja uma tática eficiente para ir sobrevivendo. Já que a Gibbs tem talvez ali o melhor equipamento da categoria, né? Saber utilizar suas armas na hora certa e chegar em Roma com chance de ser campeão, né, Léo? É verdade, né? Nós temos que o Alvarez aí tem vários e vários vice-campeonatos, né? Começando em 2011 para trás, tem um monte aí. Ele e o Mike Martin colecionam esses vice-campeonatos. Enfim, Léo, vamos falar aqui dos pilotos que tiveram uma vitória apenas, né? Uma vitória apenas cada um, mas são pilotos que chamaram a atenção pelo próprio desempenho deles, né? Do desenrolar do ano. Começando aqui com o Joe Logano, Léo, uma vitória, 10 top 5, 18 top 10, um número muito expressivo do Joe Logano em questão de top 10, 3 poles, 389 voltas lideradas, Léo, o Joe Logano. Depois temos o Tony Stewart, que venceu lá em Sonoma, que acabamos de falar agora há pouco, né? Lembrando que o Tony Stewart tem menos largadas, tá, pessoal? O Tony Stewart fez só 18 largadas esse ano, né? Contra o pessoal que fez 26 largadas. O Tony Stewart tem uma vitória, 5 top 5, 7 top 10, não tem nenhuma pole, apenas 35 voltas lideradas, que a maioria dessas voltas aqui foi que ele liderou lá em Sonoma quando ele venceu. O Kurt Busch é um cara que tá muito quieto esse ano, tá mais calmo, tá mais na dele, mas eu considero ele muito perigoso nessa fase agora de eliminatória, essa fase de classificação agora para Homestead, né? Então nessa fase de mata-mata aí, ele é muito perigoso. Kurt Busch, uma vitória, 6 top 5, 17 top 10, 2 pole, 237 voltas lideradas. E por último temos aqui, né, o... digamos que é o parceirão do Elhão. O Elhão já foi até jantar na casa dele, que é o Chris Busch, é o atual campeão da X-Men Series, né? Parabéns aí pro atual campeão. Bem interessante isso, né, Elhão? O atual campeão se classificando pro Chase no ano seguinte. Eu nem sei se me recordo se já aconteceu isso. Eu acho que ainda não. Eu preciso até pesquisar isso aí. Quando você fala, eu vou pesquisar. Mas parabéns ao Chris Busch, que classificou pro Chase. Né, tem apenas uma vitória, 2 top 5 e 2 top 10. Então parabéns aí, Elhão. Ele não tem nenhuma pole, tem apenas 12 voltas lideradas, que foram as 12 voltas lá em Pocono. Elhão? Então, né, Leonardo? Pegando o final aqui sobre o Buster, né? Piloto que muita gente vem falando que ele não mereceu ir pro Chase, que ele não teve desempenho para isso, enfim. O regulamento tá aí, né? Ele cumpriu o que estava no regulamento, conseguiu a vaga e tá aí, né? Doeu para quem também teve 26 corridas, né? Não conseguiu vencer, não teve competência para isso. Essa é ficar chorando em casa, né, Léo? Lembrando que ele tem um carro equipamento inferior mesmo, com alguma ajuda que a Roush tenha dado em algum momento ali, né? Você pensar que alguém que leva o carro da front row ao Victor Lane, cara, tem que respeitar bastante em uma prova que não é super speedway, né? E lembrando como foi aquela prova em Pocono, né? Foi totalmente planejado, né, Léo? Não foi acidente, né? Enfim, eu acho que o piloto que eu quero muito ver como vai ser a atitude da Roush em relação a ele, né? Se vai dar um apoio maior, né? Se vai mandar equipe de mecânicos ou algum outro engenheiro para melhorar o desempenho dele, porque nas últimas provas a gente já vê ele conseguindo andar ali no top 20. Em corridas normais, assim, durante a prova, é comum você ver ele andando na frente dos carros da Roush ou até na frente, às vezes, né, Leonardo? É que, por ser uma equipe menor, você acaba sempre terminando lá atrás, né? Em relação ao Joe Logano, é estranho você falar que ele só ganhou uma corrida esse ano, né? É outro piloto que todo final de semana tá andando sempre ali no top 5. Também é um cara que pode ser campeão. Eu não aposto nele, né? Mas não estaria espantado se ele vencesse esse ano, né, Leonardo? E que seria até merecido depois da temporada que ele fez no ano passado, né? Temporada aquela que o Matheus fez o favor de estragar tudo, né? Então, apesar que ele bateu aí no Matt Kenseth, mas o Matt Kenseth fez o favor de estragar tudo. Levou um gancho de duas corridas do Matt Kenseth, mas depois que estragou todo o campeonato jogado fora por água abaixo, duas corridas de gancho pro Matt Kenseth realmente não foi nada, né? Talvez um título para esse ano aí não seria surpresa, e sim viria muito bem aí como resposta ao ano passado, né? Eu ainda mandava uma hashtag pro Matt Kenseth assim, chupa aí. Claro, com certeza eu fazia isso. Para falar do Chris Buescher, muito bem você falou, tá, Léo, do Chris Buescher, que é quando se fala que o Chris Buescher não merecia ter classificado, não merecia estar no Chase, né, mas ele fez o que o regulamento manda. O que o regulamento manda? Você vencer uma corrida, está classificado automaticamente para o Chase. Basta estar dentro do top 30. Ele fez isso. Venceu a corrida, estava fora do top 30, entrou no top 30, e aí avançou aí pro Chase sem choro nem vela, pessoal. Ele fez aí o que deveria ter feito, né? Ah, choveu, ele ganhou corrida na chuva, isso não vale. É igual para todo mundo, né? Todo mundo tinha, todo mundo teria a chance, todo mundo tava ali na pista, deveria ter lutado para estar na posição que tava, e todo mundo tinha a chance de arriscar. Tanto é que naquela ocasião eu nem me recordo quem tava na pista quando saiu, tava liderando a corrida quando saiu. E ficou o Chris Buescher apostando sim na chuva, né? Como bem o Elião falou, ele estava já fazendo toda a sua estratégia para a chuva, premeditado para a chuva, e ele conseguiu, realmente caiu certa estratégia para ele. Ele foi o vencedor da corrida em Pocono. Então, assim, não tem esse negócio de merece, não merece. Você fez o que a regra pede, merece, pronto, acabou. Né? O Chris Buescher pode até sair da primeira rodada, ele não merece, mas vai ser a primeira rodada. Beleza, ele foi pro Chase, foi participar, vai estar na mídia aí dos Estados Unidos para tudo quanto é lado, vai sair em jornal, vai sair na televisão, vai levar a marca que ele carrega no peito dele, que é o patrocínio dele, vai levar lá no carro, na frente do carro, bem grandão lá, ó, e as cores do patrocínio dele, vai levar para todo lado, e é mais do que merecedor isso daí. E esse trabalho veio também para coroar, né, o atual campeão da Action Series. Eu procurei as informações, né, relatei que nos últimos anos aqui, nem o Keselowski, que eu achava que teria sido esse campeão, mas teria ido pro Chase, né? Mas nem o Keselowski conseguiu esse feito aí. Enfim, Elião, agora terminar aqui, né? Falar dos três últimos aqui que não foram, perdão, que não venceram, mas estão indo pro Chase por pontos, né? Que é o Jim McMurray, o Chase Elliott e o Austin Dillon, Elião. Bom, Leonardo, o Jim McMurray, né, conseguiu a vaga com a campanha extremamente consistente, né? O Austin Dillon também, ambos três pilotos não venceram, né? O passou mais perto da vitória foi o Chase Elliott, no Michigan, né? Dois segundos lugares. Acho que são dois pilotos, o Austin e o Chase Elliott são dois pilotos que podem avançar aí a segunda fase, né? Já o Jim McMurray, eu acho que ele não demonstrou consistência para vencer corridas, né? Coisa que o Austin Dillon em alguns momentos e o Chase Elliott mostraram, né? Mas o McMurray pode sobreviver caso ele tenha bastante consistência e alguns dos outros pilotos tenham problemas, né, Léo? Bom, verdade, Léo. Dos dois aí, realmente, eu vou acreditar, estou acreditando um pouco de aposta no Chase Elliott e no Austin Dillon. Apesar que o Chase Elliott não vive um bom momento, o Jim McMurray aí é um dos favoritos aí para ficar de fora logo na primeira rodada. Mas apesar que o Jim McMurray, quando precisa andar, ele anda bem. Tanto é que nessa corrida nós vimos ele até andando dentro do top 5, foi o sétimo colocado, né? Ele chegou à frente do Ryan Newman, né? Claro que o Ryan Newman bateu, teve seus problemas, mas ele andou a corrida inteira à frente do Ryan Newman. O Jim McMurray, quando ele precisa andar, ele consegue andar, consegue desenvolver um bom ritmo de corrida aí. É, agora realmente é esperar, né, para ver aí. E agora, Léo, quero já usar a pergunta do Júlio Tosta, que pergunta: quem serão os primeiros eliminados do Chase na Sprint Cup, na nossa opinião, Léo? É Martin Trucks, Jay McMurray, o Austin Dillon e o Kyle Edwards. Nossa, Léo, você já jogou dois caras bons aí, Léo. Você jogou dois caras que tá lá em cima, já fora aí, descartou dois. Beleza. Bom, só ressaltando que você falou do Jimmy Johnson sem o Jeff Knauss, né? Acho que a gente viu sempre nesse carro 78, né? O que era o Martin Truex sem o Cole Pearne, né? Era mais um, né? É, o Pearne faz um bom trabalho com o nosso jovem piloto aí e adorador Matt Truex Jr. É muita coincidência, né, Leonardo? Você e o Keselowski tem um Paul Wolff, Elião. É, Leonardo, tem uma pequena diferença, né? O que era o carro 78 antes do Paul Pearne, né? Mesmo com o chão em alguns momentos, né? E é muita coincidência, né? Uma equipe dessa aí troca de montador ainda. O Martin Truex, que é um piloto, se você for ver a carreira dele, era bom, mas não era um piloto para brincar pro campeonato, né, Léo? É, realmente não era aquele carro que nós falamos assim, nossa, esse carro aqui vai lutar pro campeonato. Diferente esse ano que nós vemos um carro que pode lutar pro campeonato, né, Léo? Um carro que mal era top 20, né, Léo? É, enfim, eu e o Cole Pearne, lembrando que foi o primeiro ano dele com o Crew Chief. Então, só somar um mais um, muito provavelmente... É, 60% desse desempenho é o Cole Pearne. Eu acho que é um chefe de mecânica que pouca gente eu vejo falando, mas eu acho que é um cara que, se pegasse um piloto, um jovem, um Ryan Blaney, até um próprio Kyle Larson, faria muita coisa, né? Uma equipe grande, com mais estrutura. Realmente, são dois anos de trabalho aí, o Cole Pearne com o Matt Truex Jr. Ano passado já chegou, já levou o carro para a Homestead, né? E esse ano faz um ano melhor ainda do que o ano passado. Faz um ano muito bom o Cole Pearne. Então vamos acreditar. Eu espero que eles consigam estar em Homestead novamente. Então, olha, eu vou só discordar de você em dois pilotos, né? Para mim, quem já ficar logo no comecinho vai ser o Tony Stewart, o Chris Buescher, o Jim McMurray e o Austin Dillon. Esses três aí pra mim vão ficar já logo na primeira etapa do Chase aí, Elião. Bom, Júlio, espero que você tenha gostado da opinião do Elião aí, né, e todo mundo, os ouvintes aí, espero que vocês tenham gostado da opinião, não só dos que serão eliminados agora, né, mas do nosso raio-x aí que fizemos aí dos pilotos aí, quem realmente tem chance, né, quem realmente vai, falamos um pouco do ano deles aí. Então eu já despeço do Elião aqui, o Elião que continua os seus trabalhos da faculdade aí, o seu trabalho, que ele ganha o dinheiro dele aí, claro, né, como estudante, mas ganha dinheiro, né, Leão? Estudante não, fera, aqui já é jornalista, né, mano, já trabalha com futebol amador local já, e já tem trabalho com motocross, né, outras coisas, né, a gente tá na correria aí, né. Ah, e só aproveitando o ensejo, né, vou relembrar a frase do Pedro Mugarte. O Elião, por ser o jornalista, né? Ele é o nosso oficial jornalista, ele que assina o podcast, então qualquer problema em ordem jurídica, tá? Pode mandar pro nosso jornalista aí, que ele que vai responder aí. Porque nós, todo mundo aqui é pobre, sem dinheiro, eu tô desempregado, né? Mas estamos aí falando um pouquinho de NASCAR pra vocês. Elião, deixa um abraço pro pessoal, Elião. Pobre, sem dinheiro e língua comprida, né? Enfim. É isso aí, abração pessoal, a gente vai começar mais um case. E vamos ver o que vai acontecer, né? Beleza, Leão. Então eu continuo aqui a falar um pouquinho mais aí de... Agora eu vou falar de Chicagoland e os números de Chicagoland. Para começar, então, a pista de Chicagoland foi estreada em 2001, né, com a vitória do Kevin Harvick, que ele foi o primeiro vencedor na pista. O último vencedor aqui nessa pista de Chicagoland é o Denny Hamlin, claro, que foi ano passado. Lembrando que Chicagoland se corre uma vez por ano, né? Então o primeiro vencedor, o Kevin Harvick, em 2001. E o último vencedor, o Daniel, no ano passado, abrindo o Chase, né, já se classificando para a próxima fase. Quem sabe ele não consiga vencer de novo em Chicagoland. E ele que vem de vitória, né? Seria muito bom ele já se classificar para a próxima fase aí. Vitórias largando a pole. A última vez que aconteceu isso aí foi em 2008. O Kyle Busch conseguiu esse feito aí, né? Aliás, o último não, né? Foi o único que conseguiu vencer essa corrida largando a pole. Ou seja, né? Largar da pole não é tão interessante assim. Vou falar uns números que seriam mais interessantes ainda, né? É, largando o top 5 aconteceu só uma vez, largando o top 10 é 5 vezes, largando o 21º para trás 5 vezes. Opa, vamos acender uma luzinha aí. E largando a 32ª posição, o Kevin Harvick em 2002, né, que foi a segunda vitória dele nessa pista aí, ele largou da 32ª posição, largando bem lá de trás mesmo. Ele é o cara que largou de mais longe e venceu a corrida. Só olhando aqui o número para vocês aqui, pessoal, de largadas, né, e venceu, né? Por exemplo, o David Whitman em 2010 largou na 7ª posição, né? Então, assim, não temos aqui, temos mais um top 10 aqui. O Tony Sturgeon largou dentro do top 10, largou na 10ª posição em 2004, venceu a corrida. O Kyle Busch, já falei, em 2008, né? Depois, pessoal, o melhorzinho aqui é o Jeff Gordon em 2006, né? Depois temos aqui o Mark Martin em 2009 largando na 14ª posição. Tá bem bagunçado aqui. Aí o Matt Kenseth largou em 2013 na 10ª posição também, igualando com o Tony Sturge. Mas se você olhar aqui quem venceu, que posição que veio, parece que a posição de... Eu sei que é NASCAR, não tem nada disso, né? Mas parece que seguindo a mística do circuito aqui de Chicagoland, né? Largar bem à frente não quer dizer nada, porque a maioria dos vencedores... Os dois últimos vencedores, por exemplo, vieram lá de trás. O Danny Hayden largou na 15ª posição o ano passado e venceu. E em 2014, o Brad Keselowski largou na 25ª posição e venceu. Então, vamos ficar de olho aí dos que não vão se classificar já para o round 2, né, no Qualify, que o vencedor deve sair dali. Bom, seguindo aqui um pouquinho, então, falando aqui dos números de Chicagoland aqui. O Mark Martin foi o cara que mais liderou votos numa corrida em 2009. E o cara que menos votos liderou e venceu foi o Danny Hayden em 2015. Temos aí também os recordes da pista, né? O recorde na pista durante a corrida, né, em Chicagoland, do David Whitman em 2010, 145.138 milhas, né? O recorde de qualifier do Joe Logan em 2013, 188.414 milhas. E tivemos aí o maior número de tocas de liderança, foi em 2013, com um total de 25. A chegada mais apertada foi a distância entre Jimmy Johnson e Kyle Busch, com vitória de Kyle Busch em 2008, de 0.159 segundos. O maior número de bandeiras amarelas foi 2001, 2005 e 2010, né? É um número bem legal ainda, 2001, 2005 e 2010, quem sabe 2016 seja o maior número de bandeiras amarelas aí, mas um total de 10 bandeiras amarelas. Os números típicos de Chicagoland aí, temos um total aí 19.6 tocas de liderança, 6.2 bandeiras amarelas e uma média de 33 voltas em bandeira verde. Então são os números típicos, tá? Não que sempre acontece isso ou isso deve acontecer, né? Mas os números típicos aí é legal ter uma base, uma média de como foi as últimas corridas, certo? Vitórias por montadoras, pessoal. A Chevrolet tem 8, a Toyota tem 4, a Dodge tem 2 vitórias, né? E a Ford apenas uma. Digamos que a Ford está devendo um pouquinho aí, né? A Ford que só venceu com o Keselowski lá em 2014, não tão longe, em 2014. Agora lá em 2003 foi a vitória do Earl Newman de Dodge, a vitória da Penske também, quando ele ainda andava de Penske no carro 12. Bom, seguindo aqui as vitórias pelas equipes, né? A Joe Gibbs tem 5, a Roger Penske tem 3, a RCR tem 2, a Hendrick tem 2, a Dale Earnhardt, que é uma equipe que já não existe mais, tem 1, a Stuart Haas Racing tem 1 e a Michael Waltrip também tem 1 vitória. Esses são os vencedores aí dos donos de equipe em Chicagoland. Falar um pouquinho agora dos pilotos que mais venceram aí, né? O maior vencedor é o Tony Stewart com 3 vitórias. O Tony Stewart venceu em 2004, venceu em 2007 e venceu em 2011. 2011, se eu não me engano, pessoal, foi uma corrida que o pessoal do pit deu pra ele. Na última parada do pit ele tava ali dentro do top 5, mas o pessoal do box ele foi tão bem, né, fez um pit tão bom, os mecânicos fizeram um bom trabalho, que jogou ele pra frente e ele acabou vencendo a corrida. Tanto é que nas últimas voltas ele liderou cerca apenas de 30 voltas, assim, algo em torno disso mesmo, né? O Mark Truex Jr. que apareceu bem no finalzinho da corrida, mas o Tony Stewart acabou vencendo essa corrida em 2011. Se eu não me engano, foi na estratégia de pit, não estratégia, né? Foi um bom desempenho de trabalho do time de mecânico deles lá, que deu essa vitória para o Tony Stewart. Posso estar errado, talvez confundindo talvez com Kansas ou Kentucky, mas eu acho que foi Chicagoland mesmo que isso aconteceu. Bom, Chicagoland, o outro vencedor também é o que tem mais vitórias também, é o Keselowski com duas e o Kevin Harvick com duas. Temos um bom pessoal com uma vitória aqui, que é o Kenseth, o Hamlin, Jeff Gordon, o Dan Hill Jr. Esses dois não correm no final de semana. O Ryan Newman e o Kyle Busch. O Ryan Newman tá fora do Chase, mas ele pode vencer com certeza, né? E o Kyle Busch. Então, temos três caras da Joe Gibbs aí com vitórias em Chicagoland, né? Então, talvez, né, quem sabe, com esse ritmo que ela também está andando aí, a Joe Gibbs talvez já possa levar essa vitória para casa, um desses pilotos aí, né, e já dar um passo grande, que ele já se classificar para a próxima etapa, que isso é em mente agora que todo mundo quer. Então, pessoal, é isso mesmo, né? A edição vai ficando por aqui, edição 123, uma edição gorda, né, que tanto é, todo mundo, os caras mais gordos participaram na edição aí, né, brincadeira da parte, tá, todo respeito ao pessoal aí, mas eu também sou gordo. Enfim, eu quero agradecer a todos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa edição 123, uma edição que consegui reunir todo mundo, não consegui reunir todo mundo ao vivo, né? Não consegui reunir todo mundo para fazer uma gravação num bloco inteiro, mas fizemos participações aí interessantes com todo mundo, né? E eu e o Elião continua, nós aqui full time, né? Toda semana, semana a semana, week by week, como se fala lá no inglês, tô junto com vocês aqui. Então, obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, tá? Procurem a gente no Facebook, temos a página lá, o podcast do Wise no Facebook. Temos aí, sempre temos participando dos grupos do Facebook também, né? Temos lá o meu grupo lá mais antigo, que é o NASCAR Motorex, tem o NASCAR só para fãs, tem o outro também, NASCAR, o outro grupo eu esqueci também, que a gente sempre tá lá também participando. Tem também, claro, que não podemos esquecer do Big One Brasil, que é o site que é o guia maior, é o site que a gente hospeda o nosso podcast, né, do Thiago Raposo. Lá tem informações de todas as corridas, do final de semana como foi. Tem informações também interessantes dos horários aí do final de semana, quem vai transmitir, o que vai transmitir, oficial, ao vivo ou não. Né? Então o pessoal lá do Big One também sempre fazendo um bom trabalho. E quero mandar um abraço também pro Raposo, que não conseguiu, perdão, pro Santa Rosa, não conseguiu estar com a gente, e nem pro Mugarte também. E um abraço bem forte para o Kleber Henrique, né, que essa semana ele não mandou pergunta, mas eu quero sempre estar lembrando do Kleber Henrique e do Hélio Eduardo, são dois parceiros meus aí, que eu tenho que sempre estar lembrando dos dois, porque eles merecem, estão sempre juntos me apoiando nesse momento que não está sendo muito fácil estar ultrapassando aí, que é o desemprego. Enfim, obrigado, pessoal, mais uma semana, né? Aguardo vocês aí semana que vem e vamos falar aí de como foi a primeira etapa do Chase, a primeira corrida do Chase aí, né? Chicagoland tem tudo para ser um bom final de semana, estou bem esperançoso, né, que tudo deu certo aí. Os horários depois eu vou postar para vocês aí nos horários, né? E também vou fazer uma tabelinha de quem apostou em quem aí na primeira fase, quem deve ser eliminado aí segundo os nossos participantes. Pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e cuidem-se bem.